E aí, galera que assiste o nosso canal, tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo. E hoje eu vou gravar um vídeo cantando para vocês, que tem muito tempo que eu não canto aqui no canal. Da última vez que eu postei vídeo cantando foi com o Matheus Pereira. E hoje a gente vai cantar aqui para vocês. Você diz que está sozinho, mas Deus diz, estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento. Diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Vou te assoiar, se por um tempo a dor te fez parar. Vou te Valeu, gente. Se inscreva no nosso canal. Valeu. Dê seu like. Comente o que você achou desse vídeo. Comente o que você achou desse vídeo. E nos ajude. Um beijão. Paz do Senhor.